Chamo boa noite pra quem é da noite, um bom dia pra quem é do dia. Boa noite, bom dia. Estamos mais um diálogo com os espíritos. Qual que é o nome do senhor? Eu é Malandro da Campina. Por que o senhor tem esse nome? O nome que foi me dado e também um pouco de escolha minha. Minha origem de Campina foi escolha minha. Certo. A origem de Malandro foi porque eu sou do tempo da escravidão. O propósito de o senhor como espírito incorporar um médium aqui no planeta Terra? O propósito dele, meu, da caridade, de fazer cumprir a missão de Umbanda. Claro. Qual que é a missão da Umbanda para o senhor? Fazer a caridade. Sem olhar a nada. Sem olhar retorno nenhum. Porque o retorno deixa de ser caridade, se houver um retorno. Retorno? Quando há retorno e pedido do retorno, deixa de ser caridade. É isso que eu já falou, se houver retorno. Você acredita que esse pessoal que busca retorno está iludido? Também, moço. Também. Porque o que é cobrado na minha casa para isso é um toco, uma vela de 7 dias. O senhor cobra uma vela de 7 dias? Para fazer o que eu faço. E o que é que o senhor faz? Dentro do trabalho da caridade. Eu faço cirurgia. Cirurgia? Não só isso. Porque eu sou da magia. Eu carrego as duas magias comigo, a magia branca e a magia negra. Então eu também não só faço a cirurgia, como também eu faço o descarrego. O meu passe é um descarrego. Claro. E tem muita enfermidade de vocês, do encarnado, que é simplesmente isso, precisando de um descarrego. Claro. Vocês andam, o encarnado andam em muitos lugares, lugares de bebida, de droga e muitas das vezes muito mais. E não sabe que existem muitos espíritos obsessores que se aproveitam disso. Se aproveitam dos locais que vocês andam. Dependendo do que vocês estão fazendo, com certeza eles irão lhe acompanhar. E se eles lhe acompanharem, você vai depender de uma força espiritual para que eles não o acompanhem mais. Quando dizem que cirurgia espiritual não deve ser uma coisa de Umbanda, porque na Umbanda só baixa espírito denso, o que que o senhor responde? Não conhece malandro da Campina. E não conhece o trabalho de Umbanda. Umbanda de raiz, que faz a caridade, que busca sempre a luz. Que existe uma humildade muito grande. E para abraçar a qualquer encarnado. No propósito de ajudar, sem querer saber a quem está ajudando. Inclusive, moço, até um inimigo que você tenha. Ou seja, pode ser um inimigo do meu cavalo, que eu não digo que meu cavalo tem inimigo. Entendeu? Mas eu digo, mesmo que seja isso, uma pessoa que queira o mal do meu cavalo, que queira prejudicar, e até que meu cavalo saiba disso, as portas da minha casa estarão abertas para ser feita a caridade para todos que entram nela. O senhor acha que dizer que na Umbanda só baixa espírito denso e é impossível fazer cirurgia é uma atitude que vem mais da ignorância ou do preconceito? Dos dois, moço. Porque uma palavra dessa carrega a outra. O preconceito carrega a ignorância. A ignorância carrega o preconceito. Então passa a ser dos dois. Claro. O que que pode ser feito pelo religioso, pelo umbandista, para que se amenize essa situação? O seu trabalho que você está fazendo, levar a minha voz e levar a voz do Espírito para tentar melhorar melhorar o ser humano. O encarnado. Porque o encarnado, ele desconhece muita coisa. Ele desconhece que ele depende de ser melhor para ele não ter que voltar. E muitas das vezes voltar num corpo enfermo que ele não tenha direito de escolha de errar. Porque se ele voltar num corpo enfermo e não consegue fazer nada, nem sequer tomar um banho, ele não vai ter direito de escolha. Então ali ele não erra. Só que muitos desconhecem isso. Muitos desconhecem que a encarnação vai e vem. Seu malandro, muita gente acredita que religião é uma coisa e o senhor vem trazendo uma nova visão a respeito do que religião é. Positivo. O que que é religião pro senhor? Eu vou dizer o que é religião dentro do que foi passado esse conhecimento para o meu cavalo, para o meu menino. Certo. E não foi passado por nenhum encarnado, foi passado por nós. Nós passamos isso para ele quando ele era realmente um menino. E ele diz, e eu afirmo o que é dito, porque foi passado por nós, que a maior religião que existe está na própria consciência de vocês, dos encarnados. O que vocês fazem, o que vocês pensam e o que vocês falam. Porque nisso está as escrituras suprema. É onde vocês pecam. Pecam no que pensam, pecam no que falam e pecam no que faz. Porque muitos são hipócritas, chegam perto do Espírito para dizer, meu marido me traiu. Aí, frente a frente a uma entidade, falar que meu marido me traiu. E quantas vezes você traiu o seu marido? Então tá cobiçando uma coisa que não pertence. Então isso é um erro. É um erro de pensamento, é um erro de atitude, que é o que faz. E é um erro de palavra, por buscar um espírito para poder ser hipócrita. Claro que sim. O que que a Umbanda não prega? A Umbanda nunca vai deixar de ser o que ela tem que ser. A Umbanda sempre vai ser o que ela tem que ser. Se o encarnado não está preparado para ser um umbandista, então ele tem que rever os conceitos dele para se preparar para ser um umbandista. Porque a Umbanda é caridade, é luz, é paz. E um umbandista não leva nada além disso para nenhum encarnado. Ele só pode levar conforto, axé, luz, paz, perseverança, força de vontade de vencer. Nunca ele vai levar discórdia, inveja ou o que mais você conhece que é tudo negativo. Então nunca vai levar isso. Sempre vai levar o que eu acabei de dizer. Claro. Sempre em busca da luz. Isso é Umbanda. A Umbanda não prega e não admite nada que não esteja voltado para a luz divina. Nada. Iu! É! É! É! É! É! Iu! Iu! É! É! É! É! O que que... O que que traz pro senhor felicidade? O que o faz feliz? Cumprir a minha missão que foi designada para mim. Fazer ela com um propósito como eu faço com o meu cavalo. Isso me deixa satisfeito. quando já veio na minha terra enfermidade que muitas das vezes não tem solução, como câncer. E eu já fiz valer o que eu faço na terra. E eu não faço isso no quarto. Eu faço isso na frente de todos. E você sabe muito bem que teve a experiência de ver eu fazer o início disso. Sim. Mesmo que não foi um câncer, mas você viu o meu trabalho que eu faço. Correto, Jesse? Sim, senhor. Muita gente diz... E eu estou muito honrado de o senhor me receber aqui, né, no Complexo do Alemão. E muita gente diz assim: ah, se eu tivesse o malandro da Campina, eu teria o melhor carro, a melhor casa, por ter visto a seriedade do trabalho do senhor, a qual o senhor se referiu agora mesmo. Que mensagem o senhor passa para eles a respeito da ideia de que, porque espírito é sério e dá resultado, então a vida do médium deveria ser uma maravilha? Moço. Maravilha do jeito que eles acham, né, que é maravilha. Porque tem muita forma boa de viver. Eu lhe pergunto, como eu disse, qual o preço que se paga para se curar uma enfermidade? Nossa. Na hora da dor, a pessoa dá tudo. Então é isso que eles visam. Eles não visam, como eu disse, a luz de Umbanda. Oh. O que tem que ser um umbandista, o que ele tem que seguir. A caridade não tem preço e não pode ser paga. Na minha casa, a caridade só é paga com um toco de 7 dias, moço. Uma vela de 7 dias. É, sim. E se não tiver, eu vou cumprir o meu propósito junto com o meu cavalo. E irei fazer do mesmo jeito. Mesmo jeito. Porque nem todos, muitos que aparecem, até não tem o alimentador dentro do seu barraco, dentro do seu lar, da sua casa. E quem não tem isso, muitas das vezes não tem nem e condição de poder trazer um toco de 7 dias. E nem por isso a minha missão vai deixar de ser cumprida. Ela irá ser cumprida. Certo. É isso que eu digo. E para eles, rever os conceitos deles. Porque esses conceitos têm que ser revidos. Porque não adianta você querer ter tudo. E o que você precisa, você não ter. Porque quando você olhar no espelho e se conhecer, você verá que os seus caminhos não são os caminhos que você deveria estar trilhando. Você está fora dos seus princípios, fora do que você deveria ser como espírita. O espírita já está dizendo. Essa palavra vem do espírito. Uhum. Então você tem que olhar mais para o espírito e menos para a matéria. Claro que sim. Seja as origens deles. Umbanda, candomblé, kardecista, seja a origem deles. Eles têm que olhar mais para o espírito e menos para a matéria. Claro. O que, que o senhor diz a respeito da pessoa que diz assim: eles querem que eu use a tenda de graça que venha no dia da gira. Se marcar dia fora de gira, a hora que eu tenho que estar trabalhando, então que paga a minha hora. E aí, o que, que o senhor acha disso? Pagar quando a pessoa quer ser atendida em particular em dia fora de gira. É correto cobrar? Incorporar a entidade e cobrar? Moço, eu digo dentro da doutrina que eu passo pro meu cavalo. Sim, senhor. Eu não posso mandar na doutrina. Sim. Cada um tem a sua doutrina, tem seus ensinamentos. Claro. E segue aquilo que foi ordenado ou que eles ordenam para seguir. Claro. Mas como eu disse atrás, não se faz caridade quando você vai usufruir de algo por essa caridade que você fez. Sim. Se você for usufruir de algo por essa caridade que você fez, deixou de ser caridade. É isso que eu estou dizendo. Então, caridade é caridade. Não tem como mudar essa palavra, filho. Não tem. Essa é a realidade. Não tem como mudar. Claro. Como também você vai olhar no espelho e vai ver. Vai ver. Uhum. Quando você olhar no espelho, você vai ver. Uhum. O que você é e o que você faz. Nossa. Então isso te prova quem você é. Como aconteceu, moço, de uma médium perguntar pro meu cavalo o porquê. Uhum. O porquê. Que quando ela olha no espelho, ela vê uma caveira. Eita. Ou um esqueleto, osso, diga como que quiserem dizer. E isso prova dentro do que está sendo dito. Uhum. Isso é igualdade que foi colocada pelo Supremo. O Supremo colocou isso. Uhum. O Supremo colocou isso. Claro. A igualdade. Então é assim que é visto. A igualdade do ser humano, do encarnado, não é nada mais, nada menos do que a partida. E o que fica é só osso e esqueleto, mais nada. Então não tem carro, casa bonita, carro bonito, não tem nada disso. Nada disso existe quando você parte, porque o que sobra é só esqueleto. Claro. Como a gente deve na vida encarnada... Dá um licençado pra eu. Como a gente deve na vida encarnada combater o egoísmo e a vaidade? Olhar mais pro lado. Olhar mais pro lado. Ver quem precisa de você. Muitas das vezes vocês estão passando. O encarnado está passando. Vê um moribundo na rua. Ele não pensa em parar o carro dele para ajudar esse moribundo. Para dar o que comer. Para dar uma água para ele beber. Ele não pensa que ele está com sede. Ele não pensa que ele está enfermo. Não pensa. Então, para mudar, tem que olhar muito mais para o lado. Olhar para o lado. Enxergar o que está ao lado de vocês, que vocês muitas das vezes não enxergam. Oh. Por falar em enxergar, o senhor é um espírito que, talvez por vontade própria, até para ensinar um filho ou outro, tem trabalhado com materialização do seu espírito aqui na Terra. É, confirma isso? É, foi fato mesmo? O senhor já se materializou? Várias vezes, moço. Várias vezes. Os médios da minha terra é que diga isso. Aham. Da seara onde o senhor trabalha, né? Positivo. Sim. Meu cavalo é o responsável pela terra. Certo. É o zelador da terra. Então, quando tem que acontecer algo, eu sou muito presente dentro daquilo que eu faço. E quando eu tenho que estar presente, eu não só estou presente no meu cavalo, porque eu sou um espírito. Então, eu estou presente, muitas das vezes, como realmente eu sou um espírito. E eu mostro que eu estou ali. Quando eu vou cuidar da sua casa, quando eu vou cuidar do seu trabalho, quando eu vou cuidar da sua vida, eu mostro que eu estou ali. Uhum. Para aqueles que têm evidência, vão me ver. Para aqueles que têm audição, vão me ouvir. E para os que não têm, eu a mostro ou segurando na mão, ou enfim, fazendo o que eu acho correto naquele momento. Para dizer, eu estou aqui. Claro. Seria esse o propósito de fortalecer a fé do encarnado? Também. Também, porque a fé do encarnado está muito no que estava sendo dito. É. Olhar mais para você e menos para o encarnado, que é o seu próximo. Como eu disse, as escrituras suprema fala a respeito disso. Para você amar o seu próximo como a ti mesmo, como a ti próprio. Aí eu lhe pergunto, que o entrevistado sou eu, né, professor? Mas agora eu lhe pergunto, quantas vezes foram feito isso em vida sua? É, realmente. E até que tem uma frase que a gente está focando agora, pedi para o senhor comentar um pouco a respeito dela, que ela tem uma história aqui no tempo de trabalho aqui nessa terra, né? Que diz assim, casa de respeito. Se você não tem nada para fazer, não venha fazer aqui. Isso, moço. Explica pra gente. Já tem muito tempo que eu coloquei isso. É. Na minha terra. Eu coloquei porque sempre vem a mim aqueles que são necessitados, aqueles que precisam. Ou com uma enfermidade, ou para fazer o que eu faço na terra também. Fora da enfermidade, que é dar um passe, um descarrego. Como eu falei a respeito de um obsessor também está lhe acompanhando, lhe prejudicando, então eu faço isso. E eu digo, se não tem o que fazer, não venha fazer aqui, porque você não vai deixar de ir num pagode, de ir numa festa, de ir a algum lugar, quando você não tiver nada para fazer, vim justamente ao volar, porque o seu malandro da Campina tá na terra. É. Eu não quero isso. Você não quer. Se vier, deixe de fazer o que tem para fazer. Deixe a festa de lado. E venha cumprir a sua missão de me dar um abraço, que é simplesmente o que eu quero. Oh. Dizem que o espírito na Umbanda, uma vez que faz a caridade, pede ou bebida ou alguma coisa em troca, e diz que se a pessoa não der, acontece um acidente com ela. Desmistifica isso para as pessoas que ainda acreditam nisso. Moço, eu tô falando para você que tudo que eu faço eu só quero um abraço. Se vier me dar um abraço, eu tô satisfeito. Se não vier me dar um abraço, eu também tô satisfeito. É. A minha missão foi cumprida. Cuidei daquele encarnado, fiz o que eu tinha que fazer, o meu propósito, ganhei a minha luz, coloquei essa luz para o meu cavalo, para a terra. Então isso é o suficiente. Basta. Eu não dependo de que voltem para me dar uma cerveja que eu bebo, um cigarro que eu fumo. Não dependo disso. Não tem preço. Não tem preço. E não é cobrado nada na minha casa. Senhor Malandro, a gente já está quase aqui na metade do caminho desse nosso encontro. Quero perguntar para o senhor quais são as três coisas mais importantes que o senhor acredita que o encarnado que está nos acompanhando precisa ouvir nesse tempo de mudança, de dificuldade, de desafios. Seguir o propósito dele. Primeira coisa. Primeira coisa, seguir o propósito dele. Porque se vocês seguir o propósito de vocês e fazer cumprir a missão de vocês, independente da crença que você carregue, faça cumprir o seu propósito. Claro. Primeira coisa, seguir o propósito. E se você seguir o seu propósito, muitas coisas você pode não colocar não só um peso na sua matéria, como um peso no seu espírito quando você partir. Se não seguir, claro. Se você seguir, você pode não colocar. Entendi, claro. E se você não seguir, com certeza irá colocar esse peso na sua matéria e no seu espírito. Ou seja, moço, se você tem caminhos para trilhar e você não trilhou, quando você desencarnar, você com certeza terá que voltar a ser um encarnado. Só que pode ser que você seja um encarnado sem ter, como diz, o direito de escolha. Porque o direito de escolha, vocês têm outra palavra, né, moço? É, livre-arbítrio. Justo. É isso. Então, por vocês trilharem um caminho errado, que muitos confundem isso, que o direito de escolha pensa que é muitos direitos de escolha, e não é. O direito de escolha é acerto com você e com o seu próximo. E quando você foge disso, com certeza, você irá voltar. Irá voltar. E muitas das vezes irá voltar num corpo enfermo. Nossa. Pra não ter mais o direito de escolha e não poder errar mais. E isso será uma escolha do seu próprio espírito, não do espírito que já estão lá. Não do mundo espiritual, mas sim a escolha do seu espírito para não errar, porque ele não aguenta mais erros. Se ele não aguenta mais erros, e quando ele vem, passa a ser um encarnado no mundo de vocês. Nada é lembrado do que já foi feito em outra encarnação. Então, quando ele está nessa encarnação, o risco dele errar é muito. Por quê, moço? Porque vocês têm o direito de escolha e muitas das vezes a escolha de vocês vem da matéria. Os desejos da matéria. Seja bebida, fumo, sexo, seja o que for. E muitas das vezes atropela todos os princípios por um simples desejo da matéria. Então, quando vocês voltam enfermo, o espírito de vocês não tem esse direito de escolha. Aí é a purificação. Aí eu digo para todos os encarnados que andam, que falam, que enxergam, que ouvem. Olhem o direito de escolha que foi dado para vocês acertar. Não olhem o que vocês não têm que olhar. Não sejam o que vocês não têm que ser. Porque esse direito de escolha pode lhe ser tirado. Pode ser tirado de vocês. E simplesmente por uma escolha do próprio espírito de vocês. Certo. Para não errar mais. Isso é ruim, né, moço? Sim. É impor sobre si próprio um peso, como uma chave de segurança. Pra não errar mais. Positivo. Sim, sim. Positivo. É como se eu falo isso na minha terra. Falo isso pros filhos da casa. Errar. Muitos dizem dos encarnados que errar é humano, é do plano de ser humano. Isso, e aí? E permanecer no erro é o quê? Tolice, burrice, ignorância. Então, vamos rever esses conceitos. Entende, moço? Sim. Tem que ser revido esses conceitos. Certo. Então, a primeira coisa é encontre o seu propósito e viva-o. É isso. Primeira coisa importante que o senhor quer falar. Todo encarnado tem o direito de ser feliz do jeito que ele queira. Ele tem que saber dosar uma bebida, o que lhe agrada. Festividade, família, o que lhe agrada. Mas procurar ser uma pessoa correta, procurar ser um encarnado correto. Muitas das vezes você julga e nem percebe que está julgando. E vocês sabem que na escritura do Supremo está lá colocado para não julgar, para não ser julgado. Sim. E está lá muito bem também para quem é um bom entendedor, que nós sabemos, né? Não ferir com ferro para não ser ferido. É. O livre-arbítrio, moço, não foi dado o direito de escolha para ser quem vocês não têm que ser. Ele foi dado para vocês serem quem vocês têm que ser. Então é buscando ser quem vocês têm que ser que vocês vão evoluir espiritualmente. Porque ninguém é espírita e coloca o espírito em segundo plano. Para ser espírita, você coloca o espírito em primeiro plano. Sim, senhor. Axé para mim. Axé. E axé para todos. Então pode-se dizer que a primeira coisa que o senhor falou que é importante é encontre e viva seu propósito. E a segunda seria revise seus conceitos, é isso? Positivo. Entendi. E a terceira, senhor malandro? Eu vou colocar, moço, o que eu já falei. Certo. Eu vou voltar atrás. Que é importante, né? Justo. Sim, senhor. Vocês são, vocês, o encarnado, vocês são o que pensam, o que falam e o que fazem. Vocês são isso. Nem papai e mamãe conhecem vocês, mas vocês, se olhar de frente a um espelho, vocês sabem quantos vocês enganam, até papai e mamãe. Que quer só o seu bem. Que quer só o seu melhor. E olha o que o encarnado faz. Muitas das vezes, por querer crescer, ainda se acha no direito de fazer o desencarne de um pai e de uma mãe. Ou seja, tirar uma própria vida com suas próprias mãos. Que isso vocês já estão cansados de ver. Muito obrigado. Falando um pouco mais sobre cura, seria esse a maior, a vertente de atuação maior dessa casa, dessa terra, no mundo dos encarnados? A cura? Positivo, moço. Se você precisar de um, fala, uma, se você precisar, você está enfermo e precisar de um cuidado dos encarnados que cuida da cura, sabemos o quanto é difícil. Olhamos quanto tá difícil um casacudo que é um médico, que é até, fala, é, hospital. Sim. Sabemos o quanto tá difícil. E o propósito da minha casa é muito voltado para isso. Não que vai resolver todos os problemas. Uhum. De enfermidade dos encarnados. Mas eu sei o meu trabalho dentro do que eu faço com os encarnados. Referente ao que você citou, que é a cura. Sim. E isso eu tenho muita satisfação de lhe dizer. Aqui presente temos exemplos disso. Uhum. E que já lhe foi passado. Certo? Sim, senhor. Então, é o que eu faço de melhor. E é o que a casa faz também. Voltada muito para isso. Não que vamos consertar, mas que podemos auxiliar na fé e no propósito. Como eu disse lá atrás, moço, se for um direito de escolha do espírito ser encarnado, enfermo, isso também me coloca numa posição, e na posição que eu não posso curar ele, porque esse foi um propósito dele. Uhum. Mas me coloca na posição de amenizar dentro daquilo que eu posso e que é permitido. E isso com certeza eu irei fazer, que é o meu propósito. Igor, é, é, é. Igor, é, é, é. Então quando você diz, eu fui ver o malandro, ele disse que cura todo mundo, mas eu não fui curado, qual que é a explicação? E pode acontecer? Com certeza, moço. Uhum. Que muitas das vezes, como eu disse, pode ser um propósito, uma escolha do espírito dele de estar nessa enfermidade, mas eu posso amenizar, eu posso fazer o que é permitido para mim fazer. Agora, a ignorância do encarnado leva ele a dizer isso. Uhum. Que ele não foi curado. E a ignorância dele também vai dizer que eu não sou malandro da Campina. Mas eu, em terra, digo, eu sou malandro da Campina. E estou em terra e faço. E respeito o que eu também não posso fazer, o que é colocado que eu não posso fazer. E o ser humano tem que rever os conceitos deles. Todos os encarnados têm que rever os conceitos deles. Porque nem sempre o fardo que vocês carregam, se ele é pesado, eu posso diminuir eles para vocês carregar. Porque se é um propósito divino e é um propósito do seu espírito de outras vidas encarnadas, isso também tem que ser respeitado. Porque como todos vocês encarnados, eu também tenho um patrão. E eu tenho que seguir o que é dito para eu seguir. Axé. Axé. Seu malandro, qual foi a cura mais difícil que o senhor já conseguiu e diz pra gente se envolveu muito o poder da fé, da pessoa destinatária daquela bênção, daquela possibilidade? Não muita fé. Uhum. Mas quando olhou o que eu faço, começou a mudar os conceitos dele. Inclusive, ele vem e ser filho que a mãe dele faz parte da minha terra e é filha do meu cavalo dentro da terra. Ele estava com câncer, que é corre dentro da veia. Leucemia? Positivo. Isso. Positivo. E todos aqui presentes que não estão participando do áudio, porque o áudio é um particular meu com o seu. Sim. Estão cientes. E muitos aqui presenciaram isso. Sim. Porque eu não faço, como eu disse lá atrás, num quartinho. Eu faço na frente de todos. E o casacudo que vocês chamam é... Médico. E médico. Esse tá procurando isso até hoje e não sabe o que aconteceu. Procurando como que a pessoa se curou. Positivo. Isso. Positivo. Isso aí. Procurando o porquê do moço estar curado. Uhum. Mas não é um erro dele não, moço. Porque ele tem que buscar. Ele tem que buscar dentro dos conhecimentos dele, de encarnado e de tudo que ele estudou. Como é possível? O médico. Aí, né? Quando, positivo. Uhum. Quando ele não acha, aí ele diz que é uma força da natureza que o ajudou. É assim que eles dizem. Eu digo que a força da natureza são os espíritos. Que muitos não enxergam. Qual que é a primeira coisa que a pessoa deve se esforçar para mudar quando vem, pede uma cura e é curada? Rever os conceitos. Uhum. Porque se ele tinha uma enfermidade, essa enfermidade colocava ele um encarnado limitado para fazer nem tudo que ele queria fazer, mas para fazer só o que o corpo e a matéria limitava para ele fazer. Então, quando é dado o direito dele não ser mais limitado, ele tem que rever os conceitos dele para não fazer algo de errado, ser uma pessoa melhor, buscar a luz, olhar um pouco pro lado e ver também que tem muitos que precisam e que ele pode fazer. Os encarnados muitas das vezes pensam que só os outros podem fazer por você, mas não vê que você também pode fazer pelos outros. Para sanar essa questão, estamos aproximando dos minutos finais que vão ter. Se o senhor, como malandro, trabalhando até na capacidade de médico, falou que entende de magia, se o senhor seria um pouco naquele Ciro que trabalha tanto na direita quanto na esquerda, ou o senhor trabalha na direita, e o que é isso, esquerda e direita, dentro do culto da Umbanda? Moço, a magia negra e a magia branca. A magia branca, eu faço o que você já viu e já tá sabendo. Sim. Que é as curas. A magia negra, eu faço também o descarrego. A minha casa, moço, o meu cavalo, ele diz, e é uma coisa muito correta dentro do que você perguntou, que ele não acende uma vela para prejudicar ninguém, mas ele acende 1000 velas para lhe fortalecer, para você não ser prejudicado. Pra me fortalecer, pra você não ser prejudicado. Você me entendeu? O senhor pode explicar, Negra? Essa parte. Eu posso. Por favor. Alguém fez algo pra você porque não tem nenhuma simpatia por você. Certo. Não gosta de você. Certo. Você vem em busca de ajuda e bate na minha porta. O meu cavalo lhe atende. Ele, se precisar, vai acender 1000 velas pra lhe ajudar. Mas ele não vai acender uma pra prejudicar quem quer o seu mal. Claro. Quando a gente faz o bem e a caridade, o que, que a gente deve ter em mente que vai ganhar em troca? Se você pensar que você tem algo pra ganhar em troca, deixou de ser caridade. Mesmo que essa troca seja uma luz de Umbanda, isso. Seja uma luz quando você partir, isso, do outro lado. E ganhar do outro lado. Não é, deixou de ser caridade. Você simplesmente faz. Certo. Você não busca nada em troca, nem isso. Iu, é, é, é. Iu, iu, iu, é, é, é. Claro. Então, seu malandro, em termos de, o senhor falou, eu tenho patrão, eu respeito, em termos de hierarquia nessa casa, quais entidades trabalham com o senhor e qual é o nível de hierarquia entre vocês? Eu não vou falar de todos, eu vou falar do meu patrão. Certo. Meu patrão na minha casa é Ogum Matinata. Ogum Matinata. Certo. E ele é muito correto naquilo que ele faz. E a prioridade dele para passar para os encarnados é que os encarnados não têm que se dar por derrotado. Como grandes que cresceram no mundo dos encarnados de vocês, passaram por muita dificuldade e chegaram a ser quem eles são. E todos, se buscarem, vão ver o que eu estou dizendo. Com muita dificuldade, foram grandes nomes dentro do mundo de vocês encarnado. Então, o que o meu patrão coloca para deixar o final é que vocês têm que ser guerreiros, mas um guerreiro da paz, que busque a paz, que levante o escudo para defender o que é de ruim. E que levante a espada pelo propósito de vocês de vencer, sem prejudicar ninguém, sem atingir nenhum encarnado, que todos são irmãos de vocês. Axé para todos. Antes de o senhor ir embora, e antes de eu pedir a vossa mensagem final, o senhor poderia mostrar pra gente um pouco os instrumentos de trabalho que o senhor utiliza e explicar o que são, para que servem? A gente vê aqui na... O meu maior. Sim. Que é o maior. Que é o maior propósito que eu faço. Sim. Que está aqui na sua frente, que é o meu punhal com tabuleiro. Que o encarnado sobe em cima dele. E com esse punhal da cura, eu faço cumprir a minha missão com o meu cavalo e para com os encarnados que vêm enfermo até a mim. Esse é o maior. Daqui não dá pra ver a lâmina dele. Parece que tem um mistério a lâmina ser do jeito que é. É isso mesmo? Tudo tem. É um propósito, né? Tudo tem. E a lâmina não vai dar pro pessoal ver. É uma coisa que o senhor pode mostrar? Entendi. Claro que sim. Tem um propósito dela ser bifurcada, diria? Certo. Muito obrigado. A escolha foi minha, moço. Não foi do meu cavalo e de nenhum encarnado. Iu, é, é, é. Entendi. faz parte de um mistério que pertence ao senhor e ao vosso trabalho, né? Isso. Mas está ligado com a cura. Isso, moço. Seria um pouco do equilíbrio... Mas mesmo sem ele, moço, eu já fiz e faço. Claro. E mesmo sem estar incorporado no meu cavalo, eu também faço. Nossa. Como há muito tempo atrás foi dito pro meu cavalo que estava desesperada porque estava a moça irmã e o menino dela que passa a ser que fala sobrinho. Sobrinho, isso, moço. Passa a ser sobrinho. Certo. Desenganado pelo médico. Tem um nome que fala quando tá lá dentro do casacudo, lá dentro do hospital, moço. Paciente. Quando eles estão lá dentro. É. Tem um nome que é quando tá desenganado. É. Qual o nome que fala que tá lá? Em coma. Em coma, é? Isso não, moço. Tem o nome C. CTI. Isso, moço. CTI. A palavra da gente é UTI. Aham, entendi. Isso. Claro. Isso. Aham. E veio atrás do meu cavalo. O sobrinho tava na UTI. CTI. E aí ela veio atrás do médico. Entendeu, moço? Claro. Era. Irmã dela. Claro. E a criança da irmã dela. Certo. Você tem. Sim. Ela conversou com o meu cavalo e disse que não tinha mais o que fazer. Que a única esperança era meu cavalo. Por isso que eu digo que eu tenho um propósito com meu cavalo. Meu cavalo disse a sua esperança maior não sou eu. É os espíritos. E força maior. Que ela recorreu a tudo. E disseram para ela que não podiam fazer nada. E todos que estão presentes conhecem isso, certo? Certo. Uhum. Claro. Quando ela chegou a mim, frente a mim, eu incorporado no meu cavalo, eu disse para ela, eu dou 7 diados. Pra eu tirar ela e o moleque de lá. 7 dias, 1 semana. O senhor daria 1 semana pra tirar os dois de lá. Só que com 3 diados, saiu de lá. Nossa. Com 3 diados. Ela voltou a mim e me deu uma cerveja e um pito. Depois ela retornou e me deu 2 cervejas e 2 pitos. E nunca mais apareceu. Aí eu respondo aquilo que você tinha perguntado lá atrás. Por que que eu vou cobrar alguma coisa dela se o meu propósito foi cumprido? Eu só agradeço a ela por ter vindo até o meu cavalo e a mim. Axé. Axé. Qual que é, seu malandro da Campina, a sua mensagem final? Inclusive, antes da sua mensagem final, a gente daqui a pouco, com a sua permissão, vamos cantar um ponto que o senhor gosta de partida, mas tem algum ponto além desse que o senhor mais gosta, que o senhor queria cantar pra gente? Eu não, moço. Qual que é o propósito? É formoso dentro do que vai ser colocado. Tá certo. E o que eu tenho para dizer para todos é a voz de Umbanda. Fiquem sempre em busca da luz. Fiquem sempre em busca da verdade. Porque a verdade nunca vai ser a mentira. E a mentira nunca vai ser a verdade. E procurar não errar tanto. Porque os seus erros podem causar algo sem conserto. pode levar até vidas. Procure a rever os conceitos de vocês dentro disso. Axé. E eu me despeço de você. Um abraço. Muito obrigado por me receber aqui. Tô muito honrado, viu? Isso, moço. Deus é pague. Muito obrigado. Pode louvar pra eu ir embora. Seu malandro da Campina já trabalhou. Seu malandro da Campina já trabalhou. Meu pai Ogum já lhe chamou. Iu! Ele correu e já trabalhou para esses filhos que precisam do Senhor. Para esses filhos que precisam do Senhor. Seu malandro da Campina já trabalhou. Seu malandro da Campina já trabalhou. Meu pai Ogum já lhe chamou. Meu pai Ogum já lhe chamou. Ele correu gira e já trabalhou. Ele correu gira e já trabalhou. Para esses filhos que precisam do Senhor. Para esses filhos que precisam do Senhor. Salve, seu malandro da Campina. Salve, seu malandro da Campina. Louvado seja Nosso Jesus Cristo e graças a Deus. Na Umbanda só baixa espírito denso e é impossível fazer cirurgia. É uma atitude que vem mais da ignorância ou do preconceito? Dos dois, moço. Porque uma palavra dessa carrega a outra. O preconceito carrega a ignorância. A ignorância carrega o preconceito. Então passa a ser dos dois.